Hoje, dia 2 de maio de 2015, vamos continuar o nosso Caleb. Estamos trabalhando as 5 funções básicas da igreja no núcleo, considerando nossa filosofia ministerial na vida nova. Então, 5 funções básicas são adorar, integrar, crescer, servir e proclamar. Ok? Então, vamos começar por adorar. Primeiro passo é a vida devocional. No núcleo, nós precisamos sempre ter a sensibilidade, os que lideram, tanto líderes quanto co-líderes, de estar sensíveis e zelosos por um ambiente de adoração. Porque uma das coisas que são um dos piores riscos dentro de contexto de igreja nas casas em todo o mundo é que o núcleo ele tenha em algum momento da sua caminhada ele perca um pouco o foco e ele deixe de ter um propósito maior para ter um propósito exclusivamente social. Então, como que nós podemos lidar com isso? Porque, de fato, também tem um sentido social. Também tem um sentido de comunhão social. Na verdade, o núcleo é tão bom ali. A gente está encontrando pessoas que a gente ama, está comendo, está conversando. Isso é muito bom. Mas isso não é o principal. Isso é uma parte importante, mas não é uma parte principal. Então, os líderes devem ficar atentos em como as pessoas chegam, o que elas anseiam, como elas e o que elas pedem quando oram, como lidam com as outras, como estão na hora que estão orando, adorando. Eu lembro que eu fui ao congresso de Diante do Trono com meu pai, isso já tem uns 10 anos. E foi um congresso muito, muito... Porque o congresso do lado de Diante do Trono são mais devocionais do que de treinamento, né? Hoje parece que estão tendo também a oficina de treinamento, mas nesse tempo que eu fui com ele, era mais devocional, era mais oração. Eu lembro até que foi uma vez que o pastor Cirilo ministrou lá, e foi daí que o Brasil conheceu o pastor Cirilo, que eu amo e ouço até hoje. E aí, e meu pai é pastor, e estava me treinando para ser pastor. Então eu estava lá, ô, glória a Deus! Aí, de vez em quando, ele me parava e falava assim, observe. Aí ele dizia assim, observe o pastor Márcio. O pastor Márcio é o pai da Ana Paula Valadão. E aí eu vi, ele já é um senhor, né? Ele passou da maior igreja do Brasil, né? São mais de 50 mil pessoas. E a maioria delas discipulada. Imagine que igreja tem ministérios lindos. Quem só vê mais a parte do trono, né? Mas tem um ministério, por exemplo, na igreja que é assim. Você são um casal, né? Aí vocês ganham uma prostituta para Jesus. Ah, não tenho onde morar, não tenho o que fazer, só sei fazer isso. Você entregou para Jesus? Verdade mesmo é. Ela vai para um centro, ela é triada, e ela é acolhida, treinada, para ser reinserida para a sociedade. É um dos motivos que eu quero que a gente tenha, que seja grande numericamente também, irmãos. Que a gente faz o que a gente faz com o recurso pouco que a gente tem. Já pensou a gente com mais recursos, com mais estrutura? Então, só para você ter uma ideia, fora dezenas de projetos lindos, tem um projeto lá, um ministério que é assim, tem uma mulher que engravidou e ela resolveu abortar porque ela não tem como cuidar da criança. Não, não, não. Aí a igreja apadrinha essa mulher, cuida dela e do bebê dela até o bebê nascer. Aí ela vai escolher doar o bebê para adoção ou ela vai cuidar do bebê. Então, é uma igreja dessa seriedade, né? Que a gente só vê mais a parte visual. E meu pai falou assim, olha lá para o pastor Márcio. Gente, o velho ficava o tempo todo atento a tudo, não passava nada. Aí ele ficava assim, né, olhando. Um momento muito devocional, muito intenso. O pastor tem que estar ligado, a igreja dele. Eu lembro que eu fui num congresso numa igreja em Feira de Santana. E aí, era um congresso de jovens, só que foram muito jovens. E eu fui convidado para o congresso, para ministrar a palavra lá também. E aí começou a mover de Deus, aquele avivamento, fogo para um lado, fogo para o outro. De repente aí, e eu aqui, não era minha igreja, eu estava ali convidado. Parecia um livro de Atos, tudo que você pensava estava acontecendo ali, que a Bíblia mostra, tinha ali. Só que aí uma hora eu tive que, eu vi que não estava tendo intervenção. Primeiro que tinha uma menina que foi demoniada, olha o que fizeram com a menina. Um ficou, quando sai, fecha a porta, viu, pai? Um ficou pisando nos pés, o outro pisando no braço, o outro pisando no outro braço, e a menina se batendo. Eles não tinham experiência. Aí eu fui lá, seu demônio, a menina acalmou, voltei. Aí eu fui administrando discretamente algumas coisas. Quem estava de olho em mim? A esposa do pastor que estava lá, do pastor da igreja que chamou. Aí no final, irmã Elza, se não me engano. Aí no final ela chamou assim para mim e falou assim, eu não digo isso para me gabar não, estou falando um exemplo, ok? Para a glória de Jesus. Aí ela chamou e falou assim, é meu filho, você é pastor mesmo. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você tinha que, alguém tinha que dar ordem naquilo. Ela não disse que não era de Deus, até porque a Bíblia em Coríntios nunca disse que falar em línguas, falar demônio não é de Deus. Mas Paulo instrui aos bispos, ao bispo, pastor e os pastores em Coríntios, para que desse ordem. Amém, irmãos? Então, nós como pastores que somos, quando somos líderes de grupos, embora pastores leigos, mas pastores, nós temos que entender que precisamos, temos uma responsabilidade, porque ali não é uma reunião social. Ali também se vive um pouco do que é a sociedade, amém? Mas não pode perder o foco. Então, líder, co-líder, tem que ficar atento. É um ambiente de adoração? Cuidado. Às vezes você tem uma reunião social lá para assistir um jogo, um esporte, comer uma pizza. Ótimo. Isso é uma coisa. Núcleo é outra coisa. E quem vai fazer essa distinção, não espere que o rebanho faça. Não espere isso. Quem faz é quem pastoreia. Amém? Você não pode deixar o rebanho conduzindo. Uma vez eu estava acompanhando uma família, e aí eu vi o filho fazendo coisa com o pai, e eu chamei o pai e falei assim, ele liderou. Quem ele está liderando é seu filho. Então, não é que nós, como líderes, sejamos melhores. Não se engane, não. Tem muita pessoa liderada que tem uma vida com Deus, ó, bem na frente. Mas a função do líder é cuidar. Inclusive, proteger os filhos de uns aos outros. Quantas vezes você não separou uma briga dos seus filhos, seu Roberto? Entendeu o que eu estou falando? Então, a ideia é o seguinte. O líder do núcleo, que é a igreja na casa, ele tem capacitação do Espírito Santo. Está tendo treinamento da igreja. E deve desenvolver uma autoridade para poder intervir quando for necessário. Ele é o casal, né? Se for um casal, uma dupla de jovens, que abre o núcleo, como eu já abri quando eu era adolescente, jovem. Sim, foi. Não posso, estou jogando agora, tá bom? Então, nós temos como liderança que observar se há um ambiente de adoração. Amém, irmãos? Porque é culto, é culto. Desde como a pessoa senta na cadeira, às vezes a pessoa está cansada do trabalho, né? Mas está cansada. E tem até uma intimidade na sua casa, o dia que vai ver lá o esporte, o futebol, o que for. Mas aí senta na sua sala. Desculpa, irmãs, eu vou precisar fazer um teatro, tá? Aí senta lá. Ô, glória, vim aqui para receber hoje. O que Deus tem para mim. Bom demais estar com os irmãos. Bênção demais. Não. Assim não. Então, você não vai repreender o sujeito na frente de todo mundo. O que é que você faz? Chama ele, vou bater um papo. Não é? Se a reunião já estiver acontecendo, você fala assim, vamos lá, gente, dá uma sentada aí direitinho, se arruma aí no seu lugar que a gente vai começar. Se entender que há sim uma sacralidade. Ok? A gente não pode confundir liberdade no culto com libertinagem no culto. Amém, irmãos? Aí não se assuste, porque não vai ser constrangedor. Você vai falar com amor, a pessoa vai receber com um cuidado. Amém? Então, vamos ficar atento a isso. Mas, vamos ver como o núcleo pode promover essa vida devocional. A gente vai ler isso aqui, lá na aula semana que vem, provavelmente, na filosofia ministerial, mas eu quero ler aqui o que a Vida Nova entende por adoração, para que a gente possa aplicar isso ao núcleo, ok? Direcionar pessoas a se tornarem adoradoras, desenvolvendo na integralidade de suas vidas um estilo que glorifique a Deus. Um estilo de vida. Na integralidade da vida, toda a vida, todos os momentos da vida, e não só no momento do culto. Isso é muito importante. Uma das outras marcas da Vida Nova é a gente ensinar que... Eu fui uma vez pregar numa igreja que eu amo muito. E lá, as irmãs podem até usar calça no dia a dia, só não podem usar no culto. Aí eu não entendi. Aí eu falei assim, você tem que escolher se pode, se não pode, se é feio, se não é, se é certo, se é errado. Como é que tem uma roupa para o culto e tem uma roupa para o dia a dia? Você tem que ser mais santo na hora da reunião? Não, você é tão santo quanto... Talvez você tenha que ficar até mais concentrado do que no dia a dia, na hora do culto. Mas, como é que eu libero uma roupa para o dia a dia e essa roupa não pode ser usada no culto? Diga. Eu passei um constrangimento massa com isso. Eu fui para a praia com o pessoal e eu só levei bermuda. Ah. Aí o pessoal, na hora de outra igreja, eles foram orar e viraram assim, ó. Vocês estão de short, vai botar a calça. Eu parei e fiquei disso, agora eu me quebrei. Pra orar? Agora eu me quebrei. Eu virei disso, misericórdia, né, irmã? Misericórdia. Olha, esse foi no caso do menino que ele foi curtir, beber todas na ilha lá em Salvador, Itaparica. Ele foi beber, foi curtir. Só que ele era desviado. Quando ele foi pro mar, pra negócio de pular ondinha, tomar cachaça, ele passou do lado de uma igreja. Quase que eu falo o nome. Uma igreja séria, mas que ainda peca nisso. E aí ele foi tomado de constrangimento, sabe, de vergonha do que ele estava fazendo, viu a igreja, os hinos cantando, aí ele foi assim, quebrantado. Vem cá, vou fazer um teatrinho aqui, ó. Presta atenção, gente. Vem cá. Não, eu vou ser quebrantado. Tá bom? Viu? Esse é o seu texto, vá. Aqui estava o irmão da porta, vem cá, irmão, que estava na porta. Irmão da porta. Aqui é a porta, viu? Repara, aí chega o jovem, né? Quebrantado, meu Deus, misericórdia de mim. Você não vai entrar aqui não. Pode entrar aqui, não está formando. Eu quero adorar a Deus. Não, pode não. Por quê? Pega lá fora. Por que não posso entrar? Não, não forma não, aqui não. A casa do Senhor tem que ter respeito aqui, não está entrando aqui. Nossa Senhora. Tá bom? O cara foi embora. Eu não estava de sunga não, irmãos, eu estava de bermuda. Então, aí que está. Eu tenho que ter maturidade para que... E só maturidade para isso. Qual é o limite entre a reverência e o respeito? Então, o sujeito não pode sentar no meu sofá de qualquer jeito, deitado para a hora da reunião. Por quê? Porque eu preciso, inclusive, a igreja é um lugar de se ensinar o público e o privado, moralidade. Então, ele precisa aprender que é uma convenção social, que no momento que você está reunido por um intuito maior, você deve mostrar a concentração, inclusive, em como seu corpo está adequado. Amém ou não, irmão? Então, é um lugar de maturidade. Senão a gente fala assim, ah, pastor, então pode tudo. Não é assim. Que o Senhor nos dê essa maturidade, amém, irmãos? Questão de discernimento e maturidade. Então, a liderança, ela deve ficar atenta para quê? Me ocorreu uma situação, falando dessa questão de maturidade, compostura e tudo mais, me veio aqui o pensamento, por que será que eu, tipo, caiu da janela? Será que era conveniente estar como estava na janela? Se estivesse em pé, assim, ao lado da janela, ele teria caído? Ou será, rapaz, que ele estava sentado de uma forma? Nunca pensei nisso, viu? Talvez ele tivesse relaxado e caiu. E como eu não tenho o poder de Paulo para ele ressuscitar, eu prefiro que todo mundo fique sentado direitinho. Eu, tipo, foi o jovem que dormiu enquanto Paulo pregava. Vocês acham que eu demoro? Paulo, era 3-4 horas, gente. Aí, madrugada inteira. Aí o sujeito caiu e morreu. Paulo foi lá, orou e ressuscitou. Que o Senhor nos dê essa graça, hein? Não de povo cair, mas a gente poder orar e ressuscitar. Então, primeiro passo é ver devocional. Direcionar as pessoas se tornarem adoradoras, desenvolvendo na integralidade das suas vidas um estilo que glorifique a Deus. Isso ele aprende no núcleo, quando ele percebe que já é um ambiente de adoração, ele tem uma experiência com adoração, ele tem uma experiência com adoração que o líder de núcleo deve dizer, olha, isso aqui é para sair desse ambiente para a sua vida. Líder de núcleo, co-líder, quando alguém diz assim, olha que tempo tremendo, meu Deus, como Deus fala comigo, aí você pega o gancho e fala assim, e de pensar que isso pode continuar acontecendo quando você passar dessa porta. Entendeu, irmãos? A ideia é espalhar a vida de Deus na vida da pessoa. Amém? Em todos os ambientes. Um estilo de vida que glorifique a Deus. Mesmo compreendendo que a adoração é tudo aquilo que fazemos para agradar e glorificar a Deus. Também cremos que a música, a dança e qualquer outro tipo de expressão artística e litúrgica, liturgia é a ordem do culto, são excelentes formas de introduzirem didaticamente, ou seja, um ensino às pessoas num processo que as estimule a se relacionarem com Deus. Então assim, o núcleo, a gente inclusive, além dessa questão mais profunda e importante, que é a questão existencial, subliminar, espiritual, que é algo que só com discernimento a gente percebe se está ali acontecendo. A gente deve buscar de Deus esse discernimento de espírito para saber qual é, como está o ambiente ali de fato. E promover que sempre seja um ambiente espiritual. Como a gente brinca, como a gente conduz a reunião. Ele é um culto. É informal, mas não é irreverente. Sabia que tem diferença? Tem diferença de informal para irreverente. Ele é informal porque ele não é no molde tradicional, no molde de uma grande reunião. Mas ele é reverente, porque a reverência é a Deus ali. Amém? Cristão adorado. Então, além dessa questão mais profunda, existe uma questão também importante. Então, o núcleo é o lugar de orar a Deus. Nós, os núcleos, aqui temos, aprendi isso lá com os irmãos do norte, Amazônia. Nós temos nosso DVDzinho com as canções, a gente inclusive tem que estar reciclando isso, para que os irmãos possam botar, a gente adora ali com os irmãos, né? Porque nem sempre tem um irmão que tem um violão para tocar. Agora, é um momento que tem que ser mais do que a música. É um momento de se ensinar sobre a adoração também. Amém, irmãos? Amém. Então, no momento de adoração, eu quero estimular os irmãos líderes e co-líderes, inclusive, que deixe a pessoa mais à vontade, mas também promova que quem está mais à vontade estando em pé, por exemplo, possa estar em pé. Você pode dizer assim, vamos ficar em pé agora, vamos adorar o Senhor. Se você quiser adorar e sentado, ajoelhado, fique à vontade, mas eu queria que você ficasse em pé. De repente, o irmão vai dançar, o irmão vai dançar, que não é nada contra a palavra de Deus. Vai aplaudir ao Senhor, vai dar um brado de adoração ao Senhor. Ou às vezes é um núcleo que a própria identidade do núcleo, todo mundo mais reservado, mais quietinho, está na bênção. Ok, irmãos? Mas a ideia é que a gente, no momento de núcleo, a gente promova uma vida de adoração. E para a gente promover uma vida de adoração, a gente vai ter momentos de adoração ali no núcleo, que vai além das canções. Adoração também é oração. Adoração na liturgia, no culto, não é só canção. Adoração também é oração. Então, assim, esse primeiro slide aqui, vamos ficar por aqui hoje. Mas a ideia é que no núcleo, os líderes e co-líderes sejam atentos para isso. Só antes de terminar, ainda temos uns 3 minutos, a gente tem que organizar para... Tenho falado isso aqui sistematicamente. Nós precisamos organizar para os líderes e co-líderes não fazerem tudo. Ok? Eles devem fazer a maior parte, devem ser responsáveis pela maior parte, mas quem for responsável para escolher as canções, ele deve ser avisado, ele deve se preparar antes, então você pode, se não for, por exemplo, marido ou esposa, um preparar a canção e o outro a palavra, como geralmente é, o líder, o co-líder, o casal, é avisado, olha, prepara as canções, ora ao Senhor, busca a direção de Deus. Você pode sim dizer sobre o que você vai pregar no dia para ele preparar de acordo com aquilo ou não, mas que tem que se entender, irmãos, olha aqui, terminando, ó, é que não é assim, bota umas músicas aí, não. Isso é horrível, eu já fiz isso é uma vergonha. Ok? É uma vergonha. A gente prepara a hora para buscar o sermão, porque não faz isso para a música. É a pessoa Jana chegar aqui e falar assim, quem quer qual? Vamos lá! Eu tô aqui num dó! Não, não é assim. Tem oração, tem uma busca de Deus. Gente, quantas pessoas recebem muito mais no momento do louvor do que eu estou pregando? Porque eles estão em vantagem, porque eles pregam e cantam juntos. E eu só prego, não canto. Embora tenha uma ótima voz. Então, a ideia é o seguinte, é que o momento de adoração seja promovido, mas não como um momento, como um start, como um gatilho para que a pessoa tenha uma vida de adoração que começa numa vida devocional. Ou seja, sempre, por favor, líderes e co-líderes, quando estiverem pregando, ministrando a palavra, ministrando louvor, instruam a pessoa que só existe momento de adoração quando existe vida de adoração. Então, estimule eles a orarem, a buscarem na palavra, a falarem do amor de Deus. Tem um ambiente espiritual em casa. Coisas que parecem absurdas, você deve falar do tipo assim, você sabia que de uma água, de uma fonte, não sai água salobra e doce? Como você usa sua boca para falar palavrão em casa, com sua mulher? Você acha que pode lá porque é só ela? Ou com o seu chefe, ou com o seu funcionário? Não! A sua boca é para abençoar. A sua mente é santa. Sua mente é um altar santo. Mente não é lugar onde você pode pensar o que quiser que ninguém está vendo, não. Porque quem importa ver está vendo, que é o Espírito de Deus. Então você ensina a pessoa a uma vida de adoração. Uma pessoa dessa, meu irmão, se não sabe cantar, vai no pandeiro. Se não vai no pandeiro, vai dançando, batendo palma. A pessoa que é a adoração dela, muda o lugar. Estou lendo um livro com Sofia e Samuel Morris, um príncipe africano que foi sequestrado e viu uma luz, e seguiu essa luz e foi até uma colônia. Você não gostou porque ele morre, né, filha? Mas é o destino dos missionários desse mesmo. Então, o destino glorioso, né, irmãos? Então, ele segue a luz, chega numa aldeia, essa aldeia era de brancos, digamos assim, bons, que não exploravam, os negros, conheceu o evangelho, foi para os Estados Unidos e ali teve uma experiência tremenda. Onde esse homem chegava, ele orava. América do Norte. É. Ele só chegava no lugar e orava, e coisas extraordinárias aconteciam. Porque era um cheio do Espírito Santo, que a mente dele era programada para ser uma mente de adorador. Então a gente vai ver coisas extraordinárias acontecendo no nosso meio. Basta a gente se disponha a ter uma vida de adoração, e o núcleo é um lugar para se ensinar isso. Amém? Vamos encerrar. Senhor, obrigado por tua bondade, por tua palavra. Nós queremos que as nossas casas sirvam ao teu reino de todas as formas. Que o Senhor venha nos capacitar em nome de Jesus para que possamos expandir o teu reino. E possamos, Senhor, ganhar almas, porque só o que vai permanecer eternamente é o que for feito por Cristo e em Cristo. Que em nome de Jesus possamos viver dessa forma para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Então, bom